mais tímida, do lado sincera. A mina correu até quando conheci, era mais cega. Entre todas elas, se pá, tava perdida na vida, tentando se encontrar. Me achou, entrou na minha vida enquanto eu me envolvia com coisas incorretas e quase me sufoco. E congelou esse nosso amor. Na dela, pra que viva eternamente na memória o que nós passou e suportou até aqui. Foi duro pra conquistar, mas não desistiu, continuou comigo pra ver onde iríamos chegar. Prometo pra você que nada nos faltará, nada nos faltará. Vivência de noite vou te proporcionar. Conheceremos muitas coisas brilhantes, mas ainda vou te dar um cordão de diamante muito mais radiante do que o brilho do seu olhar. Pode anotar, coisa mais bela que você, mulher, ainda não há. E não esqueço você que me deu a visão, me ensinou a rezar e disse coloque Deus acima de tudo e nada nos faltará, não faltará. Diante de tudo que presenciava, esteve comigo e me mostrava que a vida era muito mais do que eu apreciava. E coisas fugazes, fofocas, tentando derrubar o nosso amor, mas olha onde nós está. Família bonita não tem olho gordo capaz de derrubar. Não vai derrubar nossos moleques, obra de Deus que nos presenteou. E caprichou na hora de desenhar. Enfia nós até o fim, pra sempre vou te amar. Com você aprendi a viver. Gratidão por existir e me ver. Bela, pra que viva eternamente na memória o que nós passou e suportou até aqui. Foi duro pra conquistar, mas não desistiu, continuou comigo pra ver onde iríamos chegar. Prometo pra você que nada nos faltará, nada nos faltará. Vivência de monte vou te proporcionar. Conheceremos muitas coisas brilhantes, mas ainda vou te dar um cordão diamante muito mais radiante do que o brilho do seu olhar. Continuou comigo pra ver onde iríamos chegar. Prometo pra você que nada nos faltará, nada nos faltará. Vivência de monte vou te proporcionar. Conheceremos muitas coisas brilhantes, mas ainda vou te dar um cordão de diamante quanto mais adiante do que o brilho do seu olhar. Pode anotar, coisa mais bela que você, mulher, ainda não há. E não esqueço você que me deu a visão, me ensinou a rezar e disse coloque Deus acima de tudo e nada nos faltará, não faltará. Diante de tudo que presenciava, esteve comigo e me mostrava que a vida era muito mais do que eu apreciava. E coisas fugazes, fofocas, tentando derrubar o nosso amor, mas olha onde nós está. Família bonita, não tem olho gordo capaz de derrubar. Não vai derrubar nossos moleques, obra de Deus que nos presenteou e caprichou na hora de desenhar. Enfia nós até o fim, pra sempre vou te amar. Com você aprendi a viver. Gratidão por existir e me ver. Gratidão por existir e me ver.